Ministério Público é importante combater todo e qualquer tipo de criminalidade, e mais ainda uma criminalidade violenta. E o que a gente observa é que, apesar das pessoas não entenderem muito o crime de receptação como gravoso, ele é extremamente gravoso, porque é ele que gera o crime de furto e é ele que gera o crime de roubo. E em especial o que nós estamos observando desde o ano passado é que o crime de roubo que mais ocorre, maior índice de Belo Horizonte, é exatamente aquele do celular. E infelizmente as pessoas estão perdendo as vidas por causa deste objeto. Então, combatendo o crime de receptação, indiretamente nós estamos combatendo o crime de roubo. Porque aquele que está recebendo esse produto, furtado ou roubado, se nós não fizermos uma intensificação no trabalho e no combate a essas atividades, nós vamos deixar com que esse crime continue sendo praticado. E esse recado dado a eles é o seguinte: não façam, porque se fizer, os senhores terão prejuízo. E mais, quem recebe este celular está praticando o crime tanto quanto quem compra esse celular. E o que a gente percebe também é que muitas dessas pessoas, ao comprar esse objeto, ela não imagina de que em algum dia ela mesma pode estar sendo vítima por estar sendo roubada desse celular ou qualquer parente seu. Então é muito bom refletir, porque as coisas vão e voltam, né? E se não tiver esse controle, se não tiver essa mentalidade, é o que nós falamos, sociedade nenhuma, ela cresce e sobrevive por fruto de criminalidade. E o objetivo não é só o shopping popular, o objetivo é toda e qualquer comercialização de produto com origem ilícita. Então, aonde tiver essa comercialização de origem ilícita, é onde nós estaremos. E hoje, por exemplo, nós já vimos que a ação não foi só em comércio de shopping popular. Nós já tivemos na região da Guararapes, em 3, 4 estabelecimentos. E para além disso, as instituições que fazem o trabalho, se ao detectar que outros estabelecimentos, naquele momento não é o foco da operação, também estejam nessa atividade duvidosa, também serão objetos de fiscalização.